Quero também sim agradecer a todas as pessoas que votaram neste orçamento participativo para nós termos recebido este material, que é material que vem reforçar os treinos das nossas atletas e também acho que vem melhorar muito os treinos das nossas professoras. Esperar que mantenham estas coisinhas direitas e que haja mais atletas para poderem utilizar este material. Só agradecer também ao município pela esta iniciativa que tem tido, que é muito boa.